Ronaldo Cruz, Madureira. Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. O mundo muda na madruga, então vamos acabar com tudo. O som do mar e a luz do céu profundo. Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. O mundo muda na madruga, então vamos acabar com tudo. O som do mar e a luz do céu profundo. Pra calmar a chuva de choro, faz sempre uns 40 graus. Calor que sai da transa, da beleza com o caos. Não é pagar de bam bam bam, paraíso ao Vietnã. Vem com os cana, achar que o black farrega até de manhã. Norelhungo Dangarã, chapado em pina de fã. Constantemente evitando o banco de trás do Logan. O estilo é assim, cabelos talibã em Kenya. Havaiana sempre branca, já demonstra ter higiene. Vários bailó, vários freestyló, várias morenas salientes, sempre caliente, calcinha pequena. Nem falo de dinheiro, coisa que eu nunca tive. Ando bem, vivo sempre zen, mas nem não me atinge. Pra que gana na grana, se tu já nasceu livre. Lá pra sexta-feira, duro, são poucos que sobrevivem. Rataria não é bom, mas é o dom. Eu sou assim, na mente sobra rima e no bolso foto. Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. O mundo muda na madruga, então vamos acabar com tudo. O som do mar e a luz do céu profundo. Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. É, rapazinho, pode parar aí. É você mesmo, sem camisa. Yo. Opa! Ao som do mar, vários baques de bike. Às vezes portando Nike, mas nunca de Kawasaki. O dia é de rolê no bairro, o futebol da laje passa cerol. É pipa que cobre o sol que tá num só azul. No bens tipo algodão, Flamengo joga em casa e com certeza é no Engenhão. Cadê Maracanã pra abalar meu coração? Cadê reinauguração? Reativo Caldeirão. Rendido em pleno domingo, Cristo jogou a mão pro alto. Decreto fim da fronteira, entra favela e o asfalto. Também não é só tristeza, sai, vai morrer pra lá. Abre logo um Big Apple pro bonde comemorar, apesar dos pesares de todas as cicatrizes. Juventude carioca, rebeldes porém felizes. Não se envolvam em crimes, não se abalem em crises. Não afundem os narizes, só assim serão livres. Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. O mundo muda na madruga, então vamos acabar com tudo. O som do mar e a luz do céu profundo. Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. O mundo muda na madruga, então vamos acabar com tudo. O som do mar, profundo. Rio de Janeiro, o lugar mais lindo do mundo. Rio de Janeiro, isso é terra de vagabundo. Na madruga, então vamos acabar com tudo. O som do mar, na, na, na, na, na, na, e a luz do céu profundo. Hey, oh, hey, hey.